sempre uma alegria estar aqui e ao mesmo tempo um desafio. Eu ainda preciso aprender a me entregar a uma organização mental. É uma forma de processar os pensamentos, porque eu chego aqui com muitas ideias e às vezes eu falo de coisas que não é nem aquilo que eu pensei em falar, mas acabo falando. Então hoje, está agendado para hoje falar sobre a libertação dos vícios. Isso me surgiu esses dias que eu estava em Sebastião, que agora entendi que eu acho que eu tenho que falar sobre isso. E agora me arrependo, toda aliviada, não sei quem chegou aqui, mas enfim, seja bem-vindo. Eu tenho tido, de um ano para cá, uma atuação com pessoas que sofrem vulnerabilidades. E das pessoas que sofrem vulnerabilidades, eu tenho dependentes químicos e situações de violência doméstica. Alguém pergunta, mas para que trabalhar com esse tipo de gente? Ai, isso é tão pesado. A vida me trouxe isso de uma forma que eu nem estava procurando, mas me chegou isso de, por vias indiretas para trabalhar com esse tipo de gente, participando de um círculo restaurativo comunitário lá em Caxias, uma vez por mês, onde se reúnem umas 30 pessoas, tem padre, tem juiz, tem, tá todo mundo lá. E no meio daquele grupo tinha um bêbado do meu lado. Daí o juiz Alberto Branquer, se alguém conhece, eu respeito muito. Ele meio que disse nas entrelinhas que aquele círculo estava muito misturado. Tinha gente depressiva, outros que perderam o cachorro, tinha o bêbado do meu lado, tinha de tudo ali. E aí eu me senti naquele momento assim, o Dr. Alberto olhou para mim e eu entendi que alguém tinha que trabalhar no círculo do cuidado. E foi ali que eu comecei o círculo do cuidado. A metodologia do círculo restaurativo, mas o foco é na saúde coletiva da família, na saúde de alguns coletivos onde convivem os bêbados, porque eu comecei a participar das reuniões do AA e vi assim, o que tem de errado aqui? Poxa, eu fiz psicologia, terminei lá nos anos 90 e nunca entrei no AA. E aí agora, depois de um ano, eu fui começando a entender o que tem e o que não tem. Algumas coisas eu não concordo, mas no final de tudo eu aprendi assim, que um dependente químico incomoda no mínimo 2.000 pessoas. E que nós perdemos a guerra das drogas há muito tempo. Então, em muitos níveis, eu só vou dar uns toquezinhos assim para a gente poder tornar isso um pouco mais presente. Perdemos a guerra porque nos Estados Unidos, por exemplo, de onde saiu esse livro do Deepak, eu já falei do Deepak, que é um neurologista, uma pessoa que tem muitos livros escritos. Ele fala sobre meditação, sobre o poder do agora. É o Deepak. Bom, enfim, ele agora está trabalhando, ele abriu o Center Chopra, Chopra Center, onde se coloca lá dentro um outro olhar para o vício, mas é um olhar transformador. Então, nós perdemos a guerra das drogas há muito tempo, porque isso nos coloca diante da criminalização do vício, de diversos tipos de vícios. Então agora foi tirada a criminalização do vício. Só que lá nos Estados Unidos tem um número altíssimo de policiais viciados e presos. Então a criminalização do vício agora caiu no Brasil. O vício é doença, é um conjunto de patologias, é um conjunto de sintomas. E tudo é olhado por um viés orgânico, genético, hereditário. E nós precisamos pensar que a questão da individualidade vai muito além da questão genética e da questão hereditária, fisiológica. Então, hoje eu trouxe como referência alguns pensamentos do Deepak, onde ele diz que tudo aquilo que nós repetimos diariamente se torna, pode se tornar um vício, mas só é vício quando ele nos traz prejuízos a nível de personalidade, de saúde física. Bom, mas no Brasil tem uma outra questão, que a não criminalização do vício também nos coloca diante da lei da internação compulsória proibida. Então, ninguém mais pode ser internado compulsoriamente. Então, me parece assim, o doente pode fazer o que ele quer, e isso está nos deixando, de fato, diante de uma situação de impotência. E dentro do ar tem um pensamento que, com este novo olhar, esse pensamento precisa ser discutido, que é a questão do sentimento de impotência diante do vício. O sentimento de impotência. As pessoas dizem, eu tenho uma doença que não tem cura, eu sou pobre. Esse é um sentimento de impotência que vem junto com todo o histórico, com toda a nossa cultura, mas principalmente com o olhar que a saúde mental e a medicina colocou sobre esses cenários. Então, o dependente químico também é um portador de uma doença que não tem cura. Então, o Deepak coloca que o primeiro sentimento que nós temos que resgatar é o de autovalorização. Quem tem um sentimento de impotência, de que tem uma doença que não tem cura, vai sofrer uma carga imensa de pensar, poxa, eu sou diferente, o meu destino é a morte, a loucura ou o presídio. E ninguém fala de que nós podemos pensar que todo vício tem um propósito e que eu posso fazer escolhas. Então, quando o Deepak diz, vamos repensar a questão dos vícios, porque o ser humano hoje pode fazer escolhas conscientes. Então, na medida que fazemos escolhas conscientes e que temos propósitos de termos uma qualidade de vida, uma vida saudável, um corpo desintoxicado, uma transformação diária, e que hoje nós falamos em pensamento quântico, energia quântica, todos nós queremos quantificar os nossos bens materiais, a nossa saúde, mas é muito difícil nós mudarmos um hábito, e dificílimo para mudar um vício. Só que os vícios hoje são de gastar muito, comer muito, fumar, beber todas, jogar, fazer sexo compulsivamente, tudo isso é vício. Nós temos muitos vícios. E aí alguém agora pode estar pensando, mas eu tenho um vício. Bom, acho que a grande esperança é assim. Existe uma dependência psíquica que vem antes da dependência física, que nos leva a ter um prazer imediato, um alívio imediato. E o Deepak coloca que quanto mais imediato for o alívio, mais fácil nós entramos no vício. Então, a medicação faixa preta, para muita gente é vício. O faixa preta com o uísquezinho tem seu valor. Ou uma cachaça. Um rivotril com vinho, não sei, nunca tomei, mas eu sei que tem gente que toma, mistura álcool com faixa preta e fica eufórico, porque a maioria das drogas tem como primeira resposta imediata a euforia. Depois da euforia vem a depressão. Mas, diante desse cenário, eu senti que nós temos que resgatar a nossa decisão de escolher. Eu quero isso para mim. Vai ser difícil desintoxicar o corpo? Vai. Então, nós temos trajetórias possíveis para nós desconstruirmos a ideia de que somos impotentes diante do vício. E existe essa reflexão: qual é o propósito do meu vício? E de fato coloca, eu poderia ler algumas coisas, mas eu só vou trazer algumas ideias, de que o vício sempre vem preencher um vazio. Sempre vem preencher um vazio. E principalmente um vazio de afeto. Então, é importante olhar no momento atual. Aqueles que já são dependentes de algum tipo de droga, de algum tipo de fazer ou de prática, tipo jogar, gastar dinheiro, tem outras coisas que são destrutivas. É importante ver o que é que eu estou tentando esconder ou negar. O que que eu estou negando? Então, assim, todo vício, todo consumo de faixa preta, de alcoolismo, de cocaína, de outras coisas, tem por trás um cenário emocional complexo e difícil. Então, o convite hoje é assim, de que nós pensemos que, juntamente com as nossas práticas de autodestruição, nós também entramos numa faixa vibratória. Eu penso que dos suicidas, nem que saiba que eu estou falando alguma coisa muito terrível, nós entramos na faixa vibratória dos suicidas. E eu acho sério demais pensar que dentro de uma instituição alguém diga: nós somos doentes sem cura, onde o nosso problema maior é a impotência diante da vida, a impotência diante da possibilidade de ganhar dinheiro, de administrar, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de ser pai. Porque a impotência não é só diante da droga, mas a impotência diante da vida, onde leva muita gente ao suicídio. Mas o pior suicídio é aquele que vai acontecendo dia após dia. E o pior ainda, com o aval da cultura familiar, que diz assim: ó, deixa eu morrer. Esse aí não tem mais jeito. O que que a gente faz com o bêbado? O louco que está lá bebendo, ele já não consegue mais caminhar direito. Deixa eu morrer, já viveu. Todos nós temos um pensamento de que somos impotentes, deixa eu morrer. A questão não é deixar morrer. A questão é: existe a possibilidade de que essa pessoa volte a valorizar a vida? Ter autonomia para poder decidir: eu vou me detonar, eu quero me suicidar? Porque os pensamentos suicidas vão nos colocar numa frequência terrível, onde a vida não tem valor, não tem sentido, não existe amor, nem a possibilidade de transformação. O suicida não tem fé. Para onde que ele vai depois? Uma das últimas coisas que eu ouvi falar é que suicida perde o direito de reencarnar. Então, o convite é de que nós possamos avaliar dia após dia naquilo que nós fazemos para termos uma saúde uma vitalidade, um valor à vida, uma gratidão pela vida, pelo amor que nós temos, e poder acolher o outro que está do nosso lado, para que ele não tenha, vamos dizer, para não ter um pira, começar a comer chocolate. Porque lhe falta o afeto, porque está com raiva, porque tem um vazio. Esse vazio é um lugar, é um espaço. É um espaço do outro. É um espaço da alma. É um espaço de Deus. E é esse caminho que nós precisamos encontrar. É o de fora para dentro. Encontrar o nosso vazio como o espaço do outro. O espaço da minha alma, é ali que eu me encontro, o espaço do divino. E é este caminho é um caminho difícil, mas é um caminho individual. É um caminho que cada um precisa assumir. E a outra vez que eu vim aqui, eu perguntei quem era católico, todo mundo levantou o braço. E eu penso que nós estamos vivendo num mundo onde existe uma indústria da morte. A indústria da morte. E é preciso abrir os olhos, porque nós precisamos estar focados na construção de espaços de vida. Então, eu vejo assim, bom, eu estou movida a falar sobre isso porque, assim, todos nós temos uma potência imensa, só que agora, rapidinho assim, eu quero voltar para colocar que desde pequenininhos a família nos despotencializa, nos casta. Quando o dedo é apontado, diz assim, ó, esse aqui é aquele filho que não vai estudar. Acho que ele vai ficar melhor. Ah, essa filha aqui, essa aqui não vai estudar. Não sei nem se vai casar. Ela tem problemas. Então, as diferenças funcionam como falhas, faltas, defeitos, o italiano chama de desgraciado, sem a graça de Deus. Isso é muito forte. A gente nunca pensa no nosso dialeto, mas tem uma cultura cruel. Pense na palavra desgraciado. Todo mundo já ouviu. E arrepia. Então, a nossa cultura começa lá na família, vai para a escola. Ah, essa menina aqui é aquela que nunca traz o tema, a mochila, falta os cadernos, chega atrasada, cadê o uniforme? Despotencializar totalmente, não vai dar certo, vai rodar. A escola também despotencializa. Existe todo um trabalho na cabeça dos educadores, a mídia, as bibliografias, dos pesquisadores, para dizer, gente, vamos potencializar aquilo que tem de bom no outro. Porque esse é o pensamento da pós-modernidade. É potencializar o que o outro tem de bom. Então, se eu uso o exemplo dessa menina da escola, não traz, mas ela canta muito bem. Vamos potencializar o quê? O talento. Então, dentro da nossa cultura existem esses outros espaços onde o doente mental não tem lugar. A gente faz o que com ele? É horrível. As clínicas não querem não depositar, não pode ser um depósito de doentes mentais. A família não sabe o que fazer. Para colocar numa casa de repouso tem que ter 60 anos, senão não pode. E nós vivemos no meio dessa cultura que despotencializa e nos torna impotentes. As mulheres todas passam por influências culturais e muitas coisas. A mulher no volante, perigo constante. A mulher vai dirigir, gente, vai botar borracha nos postos. Só que a estatística diz o quê? Quem dirige mal são os homens. Mas o que faz a nossa cultura? Nos despotencializa. Isso não é cristão. Mas a gente faz. Por quê? Porque isso nos leva a uma autodestruição, ao aniquilamento do ego. Isso nos leva a uma depressão, a não ter uma autoconfiança diante dos desafios que são cada dia maiores. Então, se tem alguém que consegue dar um espaço de, opa, vamos mudar o modo de pensar, a lógica. Às vezes um profissional, ou uma casa espírita, a gente consegue ajudar assim. Mas são grandes desafios. Então, assim, vamos nos libertar dos vícios, porque hoje tudo é questionado, assim, em larga escala. Se é a repetição, se é a genética, se é a vida social, se é uma forma de negar os próprios problemas, tem N hipóteses, mas tem uma afirmativa que vem nos libertar. Você decide. Você pode fazer uma escolha. Você pode fazer uma escolha. O seu livre-arbítrio é maior do que qualquer vício. E vamos mudar a nossa frequência para que a gente possa ter muito mais gente focada na vida e não numa morte lenta e suicida. Mas é isso, Mickey. Agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E vamos nos focar em Deus, na luz, nas possibilidades de crescimento e de transformação. Obrigada.